Com o objetivo de promover a justiça restaurativa, formar facilitadores e implantar núcleos de práticas restaurativas nas escolas públicas de Belo Horizonte, foi lançado nesta quarta-feira, 28 de fevereiro, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, o programa NOS. A iniciativa é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais, governos estadual e municipal, Tribunal de Justiça de Minas Gerais e pela Faculdade de Direito da UFMG. Por meio do termo, os signatários irão unir esforços para implantar núcleos de orientação e solução de conflitos escolares nas escolas municipais e estaduais da rede pública de ensino. Na fase inicial, o projeto prevê a capacitação de 5 integrantes de cada escola nas técnicas de justiça restaurativa. A previsão é atender 120 escolas estaduais e 120 escolas municipais da capital, totalizando 1.200 pessoas a serem formadas no ano de 2018. Os núcleos serão integrados por representantes da comunidade escolar indicados pelas diretorias das escolas, entre professores, supervisores, auxiliares, pais, alunos, ex-alunos e outras pessoas relacionadas à rotina de cada escola. O programa prevê ainda a criação de um comitê gestor que ficará encarregado do planejamento e monitoramento das atividades. O promotor de justiça, Márcio Rogério de Oliveira, fala sobre o projeto. O programa NOS surgiu de uma necessidade visualizada pelo Sistema de Justiça da Infância e da Juventude, por sua representação no Fórum Permanente do Sistema de Atendimento Socioeducativo de Belo Horizonte, no sentido de se divulgar e de se fomentar nas escolas práticas de tratamento de conflitos verificados no ambiente escolar que possam ser alternativas ao encaminhamento formal dos adolescentes e de crianças ao sistema de justiça. Em outras palavras, o que nós propomos é que as escolas possam atuar diante dos conflitos que possam ocorrer em seus espaços, envolvendo seus alunos, envolvendo seus professores, seus servidores, envolvendo qualquer pessoa que integre a comunidade escolar, que a própria escola possa estar se havendo com isso, que a própria escola possa promover um diálogo entre as pessoas que integram sua comunidade e possa a própria escola tratar esses conflitos através do diálogo, através do empoderamento de seus atores e evitando dessa forma o encaminhamento à justiça com soluções que muitas vezes não atendem, né, o melhor interesse daquela comunidade. Em funcionamento há mais de 10 anos no Brasil, a justiça restaurativa é uma técnica colaborativa de solução de conflitos. A disseminação dessa modalidade de tratamento de conflitos nos diversos âmbitos da sociedade busca a construção de uma cultura de paz. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.